0, solo 35, direito 1219. Direita 1219, 3190. Salve, Azul 4209, é da ONU, cara, puxa o salamento. Chegada Mari, desça para o 050. Mari é o 050, agora número 2. Decolou 36, chame o controle 1198. 198, boa noite. Salvador, boa noite. 415, boa noite. Para 1940, saída coral. 5495. Mestre, liga no posto 2, por favor. Solo 0, puxa o acionamento da ONU, azul 4246. Solo 3190, próximo ao Juliette. Portão 05, 3190. Kilo Romeo Oscar, chame Torre 1-8, decimal 6. 7-2-6, grato, boa noite. 022, wind 090 degrees, 1-1 knots, clear for takeoff runway 10. Clear for takeoff runway 10, boa noite, muito obrigado, é Portugal 02. Salvador, papai sai com Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, reporte curta final no 7. Portugal 022, airborne at 39, a call 19.80, have a nice flight. 19.80, boa noite, obrigado, é Portugal 022. 1015, autorizado final LS, aposto estabilizado. 2015, eu passarei a mesa, não tá bom. Muito boa noite, é Portugal 022, crossing 1800 feet. Portugal 022, boa noite, read the contact, 5853-50, Puka Departure. Coming 5350, Puka Departure, and we are looking for final 370, Portugal 022. 4209, está com 9-10 a bordo, 3-5-50 de autonomia, Leste Arma, Leste Arma para o passo. Felipe Pouso, 7, Kilo Roberto. Dia 1-2, vista para 3 mil pés, o ajuste 1-0-9. Aí 1-2, 6 mil, bem 15. Tomando 3 mil, né? 3 mil, bem com o afirmativo, com o número 2, vista para 3 mil pés, o ajuste 1-0-9. Aí 1-2, 3 mil. Solos 4-2, frequência livre, sensacional, boa noite. Azul 4206, tá com a espera no aberto. Azul 4206, linda, colono 0, vento 0 graus, 2 nós. A linda cola 4206. Dado Mesa 1 da Gol. Dado Mesa 1, complete a aproximação final, torre 1-2-6. 2-6. O 1-6-1-2, vista para 2 mil pés, o ajuste permanente, reporte localizador. 1-6-1-2, 2 mil, reporte lá. 601 na escuta da torre? 601, estabilizado, baixada travada. Pono 601, no livre pouso no 0, vento 090 graus, 14 nós. Prossegue para pouso, Pono 609. Azul 4206, decolou os 44, chame o controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, aprovado, bom trabalho. Para o 370, sai da PUCA. 370, PUCA. 1-9-2-5. 1-9-2-5, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Bonf, 4 mil, 1-1-15, 1-9-2-5. Havana 6201 na Lima, tem após o pouso do trave na final. Lima tem após o trave na final, Havana 6201. Call 022, contact Recife Center, frequency 126, small 85, our neighbor 125, decimal 45. Say again the frequencies, please, for Portugal 022. Contact Recife Center, frequency 126, small 85, our neighbor 125, decimal 45. Portugal 022. Changing Recife Center 126, decimal 85, backup 12545. Boa noite, muito obrigado. Número 2, estabilizado. Número 2, compete aproximação final, torre 1-2, decimal meio. Número 2. Polo 601, solo 47, direito 1219. 1219, bono 609. Alô, boa noite, bono 601, livrão. Chanel 6201, vento 090 graus, 149, livre decolagem ano 0. Livre decolagem ano 0, Chanel 6201. Bono 612, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Bono 612, livre pouso no zero, vento 080 graus, 12 nós, confirme, já abaixei a travão. Afirmativo, no 62, livre pouso. 6201, decolou os 48, chame o controle 1 no 98, bom voo. 98, bom trabalho, 6201. Controle Salvador, muito boa noite, hoje é o 6201. 6201, boa noite, contratado azul para o 360 após 2000, voe direto líder. Sobe ao 360 após 2000, líder, 6201. Salvador, 13567 para o táxi, 147 a bordo, alterna com fim, autonomia de 4 horas e 30 minutos. Direito em alfa, ponte para a torre, 1186, boa noite, 13567. Direito em alfa, ponte para a torre, 1186, boa noite, 13567. 804, gol no meio 01. Autorizado para o gol no 85 mil, 3 Caju, controle 1198, transponder 5062, boa noite, 56. Paraguai, 56. Oi, Salvador, boa noite. Santa 3567, ponto de espera, pista 10 pronto. 3567, vento 090 graus, 12 nós, a linha e decola 10. A linha decola, pista 10, Alfa, importante da Juliette, mano, menos 2. Salvador Ground, web 6720. Suspect será a posição 6. We'll call the text, web 6720. São 3567, decolou 54, chame o controle 1198, vovô. 198, obrigado, boa noite. Gol 1925, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2015, autorizado de LS, reporte estabilizado, gol 925. Controle, muito boa noite, está 3567, decolou na sua escuta. 3567, mandado radar, vou para o 360, sai da árvore. Ah, bom, 360, tá 3567. É 6201, chame o centro Recife, 1251, alternativa 3325. 251, 3325, Xanem 6201. Trip 5415, tá 5 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame Leos na frequência 1201. 5415. A gente vai manter posição, gol número 2. taxi web is 720. We have 166 on board, 3 hours and 25 minutes, and alternating Guarulhos. Bruno 925, estabilizado? Estabilizado, LS, baixo travado, gol 925. Chame Torre, 1986. 1986, só para informação, tem uma interferência da rádio comunitária na sua frequência. Ok, copiado. Será. Torre, gol, 925. Informação, 925, externo, embaixo da vara, onde estamos? Gente, gol 925, livre pouso no 0, vento 080 graus, 119. Livre pouso, gol 925. Salvador Tower, good evening, web 6720, holding point runway 10. Roger, web 6720, do you have inside the traffic on short final runway 10? Yes, we do. After the traffic has passed, the clear to line up and wait to runway 10, web 6720. After the traffic, line up and maintain runway 210, web 6720. 3567, chame Centro Recife em 1260, alterno 288. 3567. Salvador, boa noite, voo 1567, informação 8. O voo 1567 para Brasil, informação 8. LC720, airborne 04, call 119-80. 119-80.